cidade sem lei, por aqui o creme cresce. Dublê de bandido, vai de laranja, band break. Justiceiro, pé de pato, faz justiça com as mãos. Cápsula de bala é encontrado, sangue espalha no chão. Presunto não fala, mas se tá vivo é cobrar. É o certo pelo certo, contradição é pros errados. Vem na moral de farol apagado, saindo do escuro, lanterna acesa na minha cara. Caralho, levei mó susto, cu de burro, encosta no muro. Documento tá em cima, só instalado, nariz branco. São quatro ratos cinza, procura da boca. Me quadra porque tô de touca, julgo o livro pela capa. Gente, pela roupa, embalo, anda na moda. Então se toca, parceiro, a caminhada é linda. Siga guerreiro. O sangue suga chegou, os ladrão se jogou. Sabendo que o debate era dinheiro, firmou. Se você não tem dinheiro, você vai se perder. Faça o seu rateio se você não quer morrer. O dinheiro gera ganância e a ganância gera morte. Se você é desse jogo, não se contente com a sorte. Presenteei muitas fitas, você desacredita. Trabalhador, destino ao trampo morto com bala perdida. Isso é dito pela mídia, ó Deus, que mentira. Trabalhador, preto, pobre, fudido, um pai de família. Eu vou ser realista, não canto rap pra brincar. O que Deus criou de bom, a rota veio pra matar. A união, consideração, o respeito, a humildade. Eu não tô de blá blá blá, mas o amor também faz parte. Eu peço ao meu senhor do sol que olhe o meu senhor da terra. Mata, rouba, estrupa, bate, a gente fica na miséria. Que a gente fica na miséria. Que a gente fica na miséria.